roll, Missy? No. Okay, you got a missed call? Oi, Salvador, bom dia, é o Azul 4007, autorização Rio 380. 380, Azul 4007, de Corrinal, mantendo a minha escuta. Mantendo. Positivo, Swiss-2Kilo, receita. Então 360, aguardará as instruções do centro para ascensão para o foro 38. Aerovia Peruí 50, decola no zero, curva à direita, subida da El, transição de NER. 5436, o transponder, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre operando em 1 no 8 decimal 6. Autorizado inicialmente no 360 via Upwish 50, decola da 1-0 com curva à direita, saúde a Dael de NER, o transponder 5436, controle 1-1935, torre a sua frequência 1-1-8 decimal 6, com final de instrução apenas 90 metros. Afirmativo, primeiros 90 metros da pista 1-0 em praticáveis. Trato tomará para posicionamento Azul 4007. Down in the middle of Canada, I'll take that. Booster alternado Brasil 512425. Salvador Azul 4007 no 1 para futebol e estacionamento. Autorizado, sem táxi. Chama lá, 4007. recepção. Autonomia de 3h45, Fernando Campinas para o táxi. 3 horas, táxi, direita na Alfa, ponto de espera da Charlie, reporte. O azul 4007. Direita Alfa Charlie, reportará pronto, azul 4007. 4 no ponto de espera no 0 azul 4007. Autorizado, linha de decolado é 1-0, vertical. Ajuste no 0 no 4. A linha de decola no 0 azul 4007. Decolado 35, controle 1 no 9, decimal 35, movou. 9935, muito obrigado. Controle Salvador 4007. Bom, tem dois males, só que mantém que é autorizado 4007. 4007? Afirmativo, bom dia. Bom dia, desculpa manter 3-0. Nome prossiga, bom dia. Assistente do hotel, coordenal 340 para Guarulhos. Coordenal 34 Guarulhos, mantendo a minha escuta, o web. Ligando um pequeno CB aqui na saída, o 4007. Após, pode ir lá na Pro de Dael. Apresenta, Dael. Autorizado nível 340. Aerovia Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita. subida da El, transição de NER, 5444, transponder, frequência do controle em 119.35, torre operando em 118.6. Autorizou Guarulhos, 4850, o nível 340, decola da 10, curva direita na Del de NER, 5444, transponder, 1935, controle, objeto 67, confirmado. Correto, portão 4, centro antônio, pushback, soneto. Vai reportar. Salvador, objeto 6700, bom dia, sentido a hotel. 00 da web, bom dia, 340 Galeão. Isso. Você não me escuta, guarda, qual o portão que se encontra? Meia dúzia. Sente. 649 na escuta da torre? Na escuta, 6749. E do centro Recife está nos questionando se o senhor tem condições de decolar aproximadamente até os próximos 15 minutos. Condições? Aguarde. Olha, eu não posso afirmar com 100%, mas há uma grande chance sim de a gente conseguir decolar dentro de 15 minutos. Ciente, web. Zul 4007, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Chama Recife 128, decimal 8, alterna 133, 25, grato, bom dia. Bom dia. Após os 15 minutos, como foi falado, aí seria bem melhor pro centro. Para o 07, tem que ir no subnicamento 3, 40, 3, 4, 3.